repertório novo. Vem com a Furacão. Meucds.com. Ô neguinha, deixa eu te falar. Do amor não tinha histórias pra contar. Mas você chegou sem me avisar. De repente fez a gente imaginar. Casamentinho pé na areia. Você minha sereia. Eu serei, serei só seu. Amorzinho pra uma vida inteira. Pique Julieta e Romeu. Palmas pro mais novo casalzinho da cidade. Pra esse amor que é novo, mas é de verdade. Transformou minha bad em good vibes. Em good vibes. Palmas pro mais novo casalzinho da cidade. Pra esse amor que é novo, mas é de verdade. Transformou minha bad em good vibes. Meucds.com. Ô neguinha, deixa eu te falar. Do amor não tinha histórias pra contar. Mas você chegou sem avisar. De repente fez a gente imaginar. Casamentinho pé na areia. Você minha sereia. Eu serei, o serei só seu. Amorzinho pra uma vida inteira. Pique Julieta e Romeu. Palmas pro mais novo casalzinho da cidade. Pra esse amor que é novo, mas é de verdade. Transformou minha bad em good vibes. Em good vibes. Palmas pro mais novo casalzinho da cidade. Pra esse amor que é novo, mas é de verdade. Transformou minha bad em good vibes. 071-99125-2658 e 084-99946-7771. Palmas pro mais novo casalzinho da cidade.